desse jeito, é desse jeito, é desse jeito, vagabundo, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito, vagabundo, é desse jeito. Assim que é, assim que tem que ser. Sou mais um vida louca programado pra morrer. Sondidão, só pros verdadeiros. RAP conquistando o país inteiro. Identidade, mais um nome pra somar. Interior paulista, Campinas no ar. Informação, autoconhecimento, erguendo a autoestima dos pretos do gueto. O que é nosso, ninguém mais vai tirar. Entramos nessa guerra dessa vez pra ganhar, pra ajudar. Atrasar tem um monte. Vagabundo na arena, não se abate, não se esconde. Não sou parasita pra ficar descansando. Enquanto meus parceiros na arena tá lutando. O arrogante Zó de Lula que quer ver nosso fim. É isso que cê quer? Pode vir, pode vir. Não fiz faculdade, não sou nenhum doutor. Oitava série, já me bastou. Se eu não batalhar, nada vai cair do céu. Não sou filho de rico, eu não acredito em Papai Noel. Vai que vai, então. Identidade, a máfia, vai que vai. Sai que sai, vai que vai, então. Interior paulista, vai que vai, vai que vai. Sai que sai, vai que vai, então. Só vai que vai, sai que sai, vai que vai. Firmeza total, valeu por me acionar. O som é cabuloso, é Campinas no ar. Playboy aqui no cola, nem mede nossa febre. Zé prova, sai que sai, vai, corre que nem lebre. Som periculoso, de atitude só quem é. Pra abalar os cururu que conspirava na Miqué. Treme pipocão, fica de queixo caído. O som é firmezão e o estilo é bandido. Fechado, pesado, no mínimo envolvente. Aqui é favela, trutão, vem com a gente. Identidade negra, interior paulista. Sem cara bonita, nem capa de revista. A revolta terrorista aqui é constante. Mesclado com um bumbo, cabala alto-falante. O cenário é rotineiro, nego, que é fatal. Mas aqui só corre juntos, mano, que é leal. Também passei pro meu fita, ó, tem nota zero. Vida louca, doidão, mas eu sei o que eu quero. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pede break nenhum, vai calar nossa voz. De Campinas a São Paulo, de leste a oeste, de norte a sul, trutão, tipo uma peste. Identidade negra, máfia, vai que vai. Então, aumenta o som e não abaixa mais. A máfia vai que vai. Sai que sai, então, vai que vai. A máfia vai que vai, vai. Sai que sai, vai que vai. Identidade negra, máfia vai que vai. Sai que sai, vai que vai. A máfia vai que vai. Sai que sai, vai que vai.